Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo, hoje edição número 101. No programa desta semana damos continuidade à emissão da semana passada. António, explica-nos então o que é que vamos ter. Boa noite. No programa desta semana temos a continuação da entrevista à historiadora e investigadora Irene Flunzer Pimentel. Na semana passada, se estão bem lembrados, foram aqui abordados temas como a violência do aparelho repressivo do Estado Novo, no caso representado pela PIDE-DGS. Nesta semana serão abordados os temas a violência e o apagamento do papel da mulher portuguesa durante o Estado Novo, representado por essa organização acéfala que era a Mocidade Portuguesa Feminina. Irene Flunzer Pimentel também irá analisar o papel de país de acolhimento representado por Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, que representou no processo de fuga dos judeus em transição para a América Latina e para os Estados Unidos da América. Irene Flunzer Pimentel licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa. Concluiu o mestrado em História Contemporânea, variante século XX, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a tese Contributos para a História das Mulheres no Estado Novo. É investigadora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Colabora ainda em permanência desde 1994 na revista História, da qual já foi editora. Publicou diversos artigos de história em jornais e revistas portuguesas e estrangeiras sobre várias instituições do Estado Novo, a Segunda Guerra Mundial, o nacional-socialismo alemão e o Holocausto, entre outros temas. De entre as suas obras, destacamos Mocidade Portuguesa Feminina, Judeus em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, Vítimas de Salazar, Estado Novo e Violência Política, esta em colaboração com Luís Farinha e coordenação de João Madeira, e mais recentemente, Biografia de um Inspetor da PIDE, Fernando Gouveia e o Partido Comunista Português. Todas estas obras têm edição da Esfera dos Livros. O trabalho do historiador é um exercício de agudeza na escolha dos assuntos e temas, perspicácia analítica, valoração do essencial e interpretação justa, não metafórica, sem descambar no ideológico, de modo a que a memória seja permanente, a que os povos se reconheçam nela e tracem os seus caminhos, sem vergonha e receio. A memória é violenta, sem dúvida. Quando sopram tentativas de esquecer e branquear um passado ignóbil e manhoso, o trabalho pertinaz, lúcido e corajoso de Irene Flunzer Pimentel, Prémio Pessoa 2007 e Máxima do Ensaio 2008, está aí para nos confrontar com a memória da história do Portugal do século XX, de maneira a que esse valor mais alto da humanidade, a liberdade, jamais seja questionado. A censura também era um dos aparelhos Fundamental. fundamentais do Fundamental. regime, que se arrasta, penso eu, até à atualidade, em que ainda as pessoas que viveram e têm alguma memória desses tempos colocam sempre esta questão. Antigamente não acontecia nada disto. E tudo porquê? Penso eu que provavelmente funcionava de uma forma eficaz a questão da censura, em que era um país que não morria ninguém, não se roubava nada a ninguém, não existia Não havia prostituição, não suicídio, havia não. suicídios. Portanto, os jornais, aqueles onde existissem eventualmente alguns cúmplices e simpatizantes da democracia, eram pura e simplesmente silenciados. Absolutamente. E isso é impressionante porque O Salazar e o regime queriam dar a ideia que isto não tinha conflitos. Era de tal maneira um paraíso o que se vivia em Portugal, não havia conflitos, não havia roubos, não havia nada disso. Porque era tudo censurado. Porque, justamente, ao contrário de outras ditaduras, que normalmente o que censura, até em Espanha nos anos 60, a partir de um determinado momento, houve uma certa libertação da censura, e que ia sobretudo para as questões políticas. Aqui era tudo para o que era. A censura atacava tudo o que era social. E isto criou nas pessoas uma vivência de viver num país que, ao fim e ao cabo, não existia. E esse saudosismo que fala, que é muito importante, hoje ouve-se muitas vezes dizer que Pois. nada disto acontecia, que é uma desgraça o que acontece, independentemente das várias sociedades, evidentemente, podem ter um novo tipo de criminalidade que não existia em sociedades mesmo menos Menos necessitadas. desenvolvidas e. Agora, é sempre, olha, por exemplo, este caso que eu utilizei, de não houve um acidente da TAP, e quando se chega ao 25 de Abril e há um acidente da TAP na Madeira, os jornalistas vão ver e acham que é o primeiro. Tinha havido um anterior. Portanto, chegava-se a este ponto. Está a ver? É a abolição até da própria história. Porque as coisas não existiam. A censura, para mim, é talvez um dos maiores aparelhos também, a Que par da funcionaram PIDE, a par das Forças Armadas, a par da da Igreja Igreja também. Católica e a par do próprio regime. Acho que isso era fundamental. E Outra coisa, já agora que falou aí muito rapidamente, que é uma das coisas que muita gente não sabe, é que a polícia política tinha. Portanto, segundo a informação que ela dava sobre as pessoas eram, arranjavam um emprego na função na função pública ou pública. não. Função pública é essa, que se ainda hoje é um grande empregador, na altura era o principal Para o empregador. empregador do E país. era assim também que Salazar tinha a Conseguia. adesão de uma classe média, que na altura se chamava remediada, ganhava pouco dinheiro, mas estava sempre com aquela proteção do chamado pai. Por isso há também aquela velha ideia que ainda perdura. O Estado é que tem que fazer, chove, então o Estado tem que nos Tem que funcionar. resolver o problema no, Na numa horta, colheita que exatamente, corra mal. exatamente. E é esse tipo de coisas que perduram, como a questão dos chamados bufos informadores. Pois, Esta Kinga. ideia da delação, esta ideia que se pode dizer e destruir uma vida através de Porque isso foi uma coisa que denúncia se anónima. manteve sempre e mantém. Há tiques que resvalam por uma certa paranoia que se mantém transversais à ditadura, ou pelo menos continuam, prolonga-se até à democracia. Portanto, não vamos usar o português é apático e passivo, não é apologista, nem é o cidadão que afirma a vontade de uma prática consciente na causa pública e na cidade, portanto, não passa muito por aí, mas esta passividade e este tipo de silenciar aquele espírito crítico mantém-se até à atualidade. E este saudosismo em relação a um passado em que nada acontecia, era mesmo algo de maravilhoso, não é? Onde imperava a ordem? Exatamente, onde existia a ordem, a paz e a família, portanto, era esta uma da trilogia que funcionava sobre o cidadão, ainda se mantém hoje. Portanto, há determinado tipo de tiques que, apesar de estarmos no século XXI, uma alta escolarização e massificação do ensino superior, ao contrário, permite este tipo de tiques. É congénito à sociedade portuguesa, porque são 800 anos de história que nos massacram desta forma de estar na vida, eventualmente. Eu acho que congénito nada é, Claro. mas o período longo em que nós vivemos, porque tem que se dizer que um bufo ou um informador não era bem visto pela sociedade, Pois, evidentemente, sem mas dúvida. era anónimo, portanto não sabia quem era, mas era pago por um regime. Em troca de informações, muitas vezes Vê-se, até vê? falsas, recebia dinheiro. Dinheiro. E recebia, adivinha-lhe poder, através dessa coisa tão horrível que é Que era. denunciar ou delatar alguém, que E é qualquer destruir a coisa vida. que nós, aos Porque há nossos casos em que filhos, são destruídas vidas completamente, de completamente. pessoas. Porque nós, ao mesmo tempo que educamos os filhos para não serem caixinhas, depois era um regime que vivia à base de pagar a essas pessoas que o faziam anonimamente. E eu acho que aí não há outra forma de fazer, com que isso nunca mais aconteça, é contar, contar, contar. É dizer, isto existiu, faz parte da nossa sociedade, não é uma coisa bela, não é uma coisa muito grande, não é um orgulho, mas existiu. Agora, não vamos é tentar esconder, como muitas vezes fazemos, que isto não existiu. Porque a seguir ao 25 de Abril, naquele período do PREC, não havia um único informador anteriormente. Não, desapareceram. Tinham desaparecido todos. Evaporou-se. Qualquer cumplicidade não existia. Não existia. Ninguém viu. E hoje está na altura, não para fazer processos, nada disso. É para sabermos como é que a nossa história recente foi moldada e, portanto, para termos alguma vigilância relativamente ao que possa vir a acontecer de novo. Eilos que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Eilos que partem, velhos e novos, eilos que partem, velhos e novos. Eilos que partem, olhos molhados, coração triste, a saca às costas, esperança em riste, sonhos dourados. Eilos que partem, olhos molhados. Eilos que partem, olhos molhados. Virá um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virá um dia, ricos ou não, virá um dia, ricos ou não. Lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara lara. Virá um dia, ricos ou não, contando histórias de lá de longe, onde o suor se fez em pão. Virá um dia, ricos ou não, virá um dia, ou não. Por que é que a crise estudantil, as crises estudantis e a contestação estudantil, em Portugal as últimas percebe-se que há uma fragmentação já para a derivar para a extrema-esquerda, portanto os grupos de extrema-esquerda começam a contestar até o Partido Comunista, não é fazer a apologia de quem quer que seja, não claro, passa por aqui, claro. Mas pode-se perceber isto, mas porquê que a contestação estudantil, que teriam à partida com alguns professores, não todos, que também seja dita a verdade, não funcionou como um motor, eventualmente, para a transformação política do país? Já as eleições de 69, penso eu, em que concorrem alguns partidos políticos da oposição, mas também, rapidamente, se não é, porque continuamos depois nesta questão, se não é a guerra colonial, provavelmente o regime ter-se-ia, ou caía de podre, pura e simplesmente, de velho. Pois, são duas ou três coisas. É preciso ver também que a escolarização portuguesa era minoritária. E isso também foi uma das grandes vitórias do regime, porque os liceus, por exemplo, eram mesmo formados para terem pouca gente. Quem iria para o liceu seria os filhos da elite dirigente, ou da elite em presença, que seriam esses, sim, a futura elite, minoritários, e que seriam educados no liceu para depois fazer segundo a universidade. Segundo princípios também que o reitor do liceu também supostamente estaria ligado à União Nacional ou à Assembleia Nacional Popular. Eu detectei casos de professores no liceu e mesmo num caso um reitor que denunciaram à PIDE alguma possível alunos do liceu, contestação, miúdos, alunos, não é? deles. Portanto, desde já era muito minoritário. Em 62... as pessoas que estavam na universidade, a crise de 62, a chamada crise da agitação estudantil de 62, cobriu muito pouca gente. E também não é só isso, era um período em que a politização, foi aí que muita gente, filhos de pessoas do regime, aliás a PIDE e o próprio Salazar estão muito, muito atentos a isso, começam a perceber, mas afinal, estes mesmos que estão aqui e que deveriam ser O suporte do regime? Estão-se já a virar contra nós. Em 62, ainda de uma forma muito pouco politizada. A questão, por exemplo, da guerra colonial que tinha acabado de começar, sequer praticamente é estava colocada. São questões muito de liberdade académica e associativa que estão a ser discutidas. 69 já é completamente diferente. Há uma politização. A guerra, a próprio facto da guerra nunca mais acabar e atingir cada vez mais gente. Dimensões cada vez maiores. Mais gente. Não é? Portanto, porque a guerra colonial em 61 é uma espécie de balão de oxigênio do regime. Só porque traz a adesão nova das Forças Armadas, e até do como próprio o grosso país, do país está contra o estrangeiro que nos está a roubar. O problema é que, com o decurso da guerra, sem fim, aí é que muita gente... Começa. As pessoas emigram, as pessoas exilam-se, as pessoas desertam. Aquilo era terrível, quer dizer, mesmo para a tal elite que... depois de acabar o curso tinha que passar por aqueles 4 anos arriscando-se a ser ferido ou a ser morto. Portanto, muitos deles também vão-se embora e não querem. E lá está, e permitiu dentro do regime, das Forças Armadas, a própria contestação. E também nos militares de carreira, que a dada altura começam também a pensar que... Duas vezes o futuro deste país, não é? Porque o Costa Gomes era um militar de carreira. Percebe-se que Spínola é melhor, não, pronto. Mas sabe-se que o passado, portanto, muitos generais e almirantes e... Especialmente aqueles capitães que fazem o movimento das Forças Armadas, capitães e majores e alguns coronéis, muito novos todos, porque ainda por cima, pela necessidade de haver soldados, não é? Há uma nova gente muito nova que chega, por exemplo, a postos também de comando, pelo menos intermédio. E que começam a achar que depois de não sei quantas idas ao chamado ultramar português, 2 anos, mais 3 comissões, anos, mais comissões, começam a achar que isto se calhar não é não assim. Tem saída, não é por aqui que se vai resolver o problema. Agora, há uma coisa que eu lhe digo, eu não sei o que é que teria acontecido, ninguém sabe, a história justamente, não deve colocar previsão. Embora há um exercício muito interessante, que é o contrafactual, que hoje está a ser muito posto em... que está na moda e que é muito correto até para colocar questões de história. Eu não sei o que é que aconteceria. Agora, que aquilo era uma panela de pressão praticamente irresolúvel, e não só pela guerra tarde colonial, ou cedo. Sobretudo pela guerra colonial, mas a questões todos os sociais, níveis. Era, a todos facto, níveis. Aquilo era greves todos os dias, mesmo com a proibição da greve. A PIDE já não tinha mão naquilo, não conseguia já gerir a informação que tinha. Já não percebia nada que grupos novos estão aqui a aparecer e a contestar. Há uma juventude muito mais massificada, porque a própria sociedade também evolui, e há uma massificação também já na altura do próprio ensino, que não tem nada a ver com o que se passa depois do 25 de Abril, mas já não tem nada a ver com o que era no início dos anos 60, ou anteriormente. E, portanto, a sociedade já não era ruralizante. Já era industrializada. E, portanto, aqui, quando nós olhamos para o que se passava, quer aqui, quer por causa da guerra colonial, quer por causa das várias questões sociais, isto estava mesmo a rebentar. Era uma questão de tempo. Eu penso, portanto, que sim. Era uma questão de tempo e podia não ter sido daquela forma, um golpe de Estado, movimento das Forças Armadas, mas aquilo mas assim o próprio regime podia não, até ter dado uma guerra civil, porque muita gente diz o que se teria poupado se não tivesse havido um golpe de Estado. Porque a transição iria-se dar... Poderia ter acontecido uma guerra civil, não sabemos. Poderia também, o que eu quero dizer, que existiam condições que possibilitariam, eventualmente, o eclodir de uma guerra civil em Portugal. Absolutamente. Portanto, porque houve movimentações a seguir ao 25 de Abril e nos próprios dias do 25 de Abril que... E mesmo antes. Houve várias tentativas, várias movimentações que facilmente poderiam desembocar numa guerra civil. Passando, os temas são fascinantes, passando a um outro tema... ainda temos mais dois. O facto de sermos sintéticos não implicam que não deixemos de os abordar. Um deles, também do corrente anterior, é essa coisa, por um lado, mítica, fascinante e ao mesmo tempo irracional e um tanto quanto, sem sentido nenhum, que era a mocidade portuguesa feminina. Também se percebe que isso era uma cultura, era um modo de estar na vida, o culto de um tipo de mulher, de um tipo de mãe, um tipo de recato, um tipo de silêncio, de passividade, que era ela que iria eventualmente afagar o homem trabalhador, o esforçado, que era isso que mantinha alguma vitalidade ao regime. Era esta uma das leituras na criação inicial? Isso é muito interessante, porque o salazarismo utiliza ou vai beber a exemplos que estão a acontecer na Alemanha nazi e na Itália fascista, que são sociedades muito mais modernas, sobretudo a Alemanha, evidentemente, e vai beber aquelas organizações que, ao fim e ao cabo, são organizações massificadoras. E paramilitares e, também, no fundo. E em casos, pronto, no caso da mocidade portuguesa feminina, não. Não é, mas da masculina era, dava-se já instrução militar. E a legião portuguesa, que não falámos cá, que também. Pronto, mas isso não era a juventude. Uhum. E o que é bastante engraçado no regime salazarista, e que é sui generis também, é que vai beber, digamos, esses exemplos que na altura seriam modernos, digamos, de massificação, e aquela veleidade do Estado fazer uma mulher nova e um homem novo, mas para manter exatamente o que já se passava. Mas com símbolos de alguma tradição, de um recato, Filipe Lencastre porque era Álvares Pereira, que eram símbolos de um do nacionalismo português. Exatamente. Sem dúvida. Portanto, é ao mesmo tempo manter exatamente a sociedade que já existia como estava, não é? Mas com a veleidade estatal de fazer essa mulher nova, que ao fim e ao cabo era a mulher tradicional. Uhum. Uma mulher, aliás, a sociedade portuguesa que já era assim, o que o Estado não fez foi potenciou a divisão de funções entre homens e mulheres. Os homens para lutar com a vida lá fora, como dizia Salazar, e as mulheres com a vida dentro de casa. O afago e o romance do lar. Educando os seus filhos, uhum, tratando da casa. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. A guerra deu na TV, foi na retrospectiva, corpo dormente em carne viva, revi para mim o cheiro aceso dos sítios tão remotos e do corpo ileso. Vou-te mostrar as fotos, olha o meu corpo ileso. Olha esta foto aqui, era novo, inocente, às suas ordens, meu tenente. E assim me vi no breu do mato, altivo e folgazão, ou para ser mais exato, saudoso de outro chão, não se vê no retrato. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Nesta outra foto é manhã, olha o nosso sorriso. Noite acabou sem ser preciso sair dos sonhos de outras camas para empunhar o cospe-fogo e o lança-chamas. Estás são e salvo e logo viver é bom, proclama. Eu nesta não fiquei bem, estou a olhar para o lado. Tinham-me dito é soldado, é dia de incendiar aldeias, baralha e volta a dar o que tiveres de ideias. Tudo quer dizer queimar no fogo assim te estreias. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Nesta outra foto não vou dar descanso aos teus olhos. Não se distinguem os detalhes, mas nota o meu olhar cintila. Atrás da cor do sangue vou seguindo em fila. E atrás da cor do sangue, soldado não vacila. Batismo de fogo não se vê nestas fotos. Tudo tremeu e os terremotos costumam desfocar as formas. Matamos, assassinamos, violamos, ai, mas será que não violamos as ordens e as normas? Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. álbum das fotos fechado, volto a ser quem não era. Como a memória, a primavera rebenta em flores impensadas. Num livro as amassamos, logo após cortadas. Já foi há muitos anos e ainda as mãos geladas. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. Quando a recordo, sei que quase logo acordo. A morte dorme parada nessa morada. Uma das coisas também que se percebe é que esta mocidade portuguesa feminina também entrou numa dinâmica de expansão a nível nacional, mas percebe também nos finais dos anos 60, sim, com as reformas educativas, que o ministro anterior a Veiga Simão e o próprio Veiga Simão cortaram qualquer tipo de veleidade, porque perceberam que a juventude já não caminhava por ali, não fazia sentido nenhum. Eram organizações completamente obsoletas já. A partir de 1966, o próprio Inocêncio Galvão-Teles, na altura ministro da Educação, começa a cortar os poderes das mocidades, até porque havia uma grande contradição. Portanto, era o ministro da Educação Nacional que tutelava quer as escolas, o ensino, quer as mocidades. Mas deixe-me só acrescentar, sem perder o cortar o raciocínio, Irene, que é o seguinte, mas também se percebe que há aqui qualquer coisa que o Inocêncio Galvão-Teles de facto introduz um ponto de ruptura com este tipo de modus operandi de uma sobretudo para da intervenção, da interferência das mocidades nas escolas. Mas o problema é que, por exemplo, este regime também permitia uma situação completamente absurda, que era as professoras, as que conseguiam ser professoras, tinham que dar conhecimento ao Ministério se queriam, com quem, quando queriam casar. Portanto, há aqui qualquer coisa também que este regime é um bocado, por vezes, a bota não condiz com por um lado, tenta emendar a mão, mas por outro lado, continua a reprimir nomeadamente as professoras primárias, tinham que ter este tipo de atitude perante o regime. Mas porquê? Porque eu acho que isso, por acaso, não é uma coisa contraditória com o regime. Faz parte do próprio regime, claro. Aquela veleidade de manter e potenciar a tal sociedade tradicional que já existia, mas tentando potenciar esses aspectos. E nessa linha que eu disse há pouco, de dividir os espaços sociais e as funções consoante o sexo, para homens umas, para as mulheres outras, e aqui há outro fator que não falámos ainda, é uma sociedade altamente elitista, que tenta manter as classes sociais, ao contrário do que Salazar sempre dizia, que detestava a luta de classes e queria eliminar a luta de classes. O que ele fazia era manter exatamente, ordeiramente cada um no seu lugar, como se dizia até, como dizia o Carneiro Pacheco. Isso. Portanto, eram sociedades em que havia a célebre frase, o filho do sapateiro seria o sapateiro. O filho do senhor advogado seria advogado. Portanto, era uma sociedade altamente elitista e, portanto, essa história de a pedir autorização ao Ministério da Educação para se casar com uma determinada pessoa era para que o Ministro da Educação visse se a classe social do futuro marido era condizente com a classe social desta senhora. E a mocidade portuguesa acaba também por perder, com as reformas tanto de Galvão-Teles como de Veiga Simão, o protagonismo que tinha acaba por aparecer quase como um fenómeno mais folclórico na própria vida escolar. A partir escolar de Veiga Simão, isso completamente, até porque ele dá a machadada final, que é retira a obrigatoriedade. Porque até aí era obrigatório. Portanto, a pessoa que estava inscrita, matriculada na escola ou no liceu, teria que na universidade não, porque isso eles nunca conseguiram. Teria que automaticamente ser filiada na Mocidade Portuguesa Feminina. Depois há que dizer que a ditadura portuguesa, e como tudo em Portugal, isso também já existia, entre a realidade e a prática também vai uma grande distância. E, por exemplo, não havia centros da Mocidade Portuguesa Feminina em todas as escolas. Sim, sim. Portanto, há pessoas que dizem muitas vezes, mas eu não tive. Era obrigatório, mas não tinha, porque o próprio Estado não colocava lá. Não tinha recursos para poder sustentar este tipo de... Mas o Veiga Simão, ao retirar a obrigatoriedade, bom, a partir daí, quer dizer, é uma organização com milhares mesmo que fosse uma coisa mais ou menos formal, com milhares de filiadas, passa a ter meia dúzia de voluntárias. E, portanto, quando chega aparecia ao 25 de Abril, já não... Aparecia como um fenómeno folclórico, até a própria tipo, quase toponímia. Uma espécie de escutismo nacionalista, nacionalista de cariz. Menina e moça, bastava-lhe o nome. Muito pouco politizada, porque isso eles tiveram o cuidado de partir, mas isso já anteriormente, que isso também tem a ver com o facto de acharem que as mulheres não deviam estar na política, isso era claro, reservado aos homens. Portanto, a partir dos anos 40, não há ali uma politização já daquelas organizações. Portanto, são organizações circunscolares que querem dar aulas de lavores e outro tipo de atividades. Vamos ao último tema, que é a questão os judeus em Portugal e a Segunda Guerra Mundial. É um fenómeno, não é um fenómeno, como é evidente, é um drama, um drama humano violentíssimo, que também se percebe, Portugal foi apanhado, passa a expressão, desprevenido. Há má vontade, não há má vontade, há um alheamento desse drama imenso que a Europa estava a viver. O porquê, apesar de tudo, alguns milhares conseguiram salvar-se através a vida. De Portugal, exatamente, através de Portugal. Não há esse cariz muito nítido de antissemitismo que o regime não tinha esse, de facto, essa característica. Mas também se percebe pela conjuntura política que Salazar e o embaixador alemão, há umas cumplicidades que também não vê com bons olhos, passa a expressão, o corredor português a funcionar como escapatória para os judeus europeus. Isto por um lado. Por outro lado, a questão de alguns cônsules, nomeadamente o que é conhecidíssimo, Aristides Sousa Mendes, rapidamente também colocarem ao serviço deste drama humano imenso todo o aparelho de um Estado totalitário e fascista para salvar de uma forma rápida e eficaz milhares de pessoas que lhe estavam a bater à porta. Pois, é isso tudo que disse. Não é uma história linear. Tem muitas nuances, tem muitos aspectos diferentes. O que aconteceu é, por razões estruturais do próprio Estado Novo ser, apesar de ter semelhanças com o regime nazi, o anticomunismo, por exemplo, não ser antissemita e não ter essa componente biológica racial, a situação conjuntural de Portugal ser neutro durante a Segunda Guerra Mundial, por razões de Salazar, mas também dos próprios, que eu disse há pouco, dos próprios campos beligerantes que lhes convinha ter um país neutro aqui neste Ocidente. E depois há a própria necessidade desta gente que vem a fugir do nazismo e depois dos vários países ocupados pelo nazismo, que têm a necessidade de irem cada vez mais longe na Europa para apanharem um navio para os Estados Unidos. Portanto, o que aconteceu é que... E a América do Sul, eventualmente. E a América do Sul e a África. O que aconteceu é, contra o que Salazar, a polícia, tudo queria, sobretudo a PVDE, que é muito atenta e cria grandes dificuldades, apesar de haver uma política cada vez mais restritiva de entradas no país e de concessão de vistos, porque na altura as pessoas, para passarem, isso é uma coisa que hoje não se sabe, tinham que ter um visto no passaporte, apesar dessas dificuldades todas, houve gente, e também graças a esses cônsules, como o caso de Sousa Mendes, que teve muita importância, porque deu, contra as ordens de Salazar, os vistos, desobedeceu. E depois, quando chegaram cá, também na fronteira portuguesa, luso-espanhola, em Espanha, disseram logo que não queriam aqueles refugiados de volta. O que é que o regime ia fazer? Ia empurrá-los para o mar? Para o mar, é impossível. E todas essas circunstâncias permitiram, de facto, que Portugal acabou por sair bastante bem. Airosamente nessa situação terrível que aconteceu. Deve-se dizer, porém, que não foram tantos assim os refugiados. Até porque para chegarem até Portugal... Era muito difícil. Era muito difícil. Passar a Espanha não era propriamente... Não era, e sobretudo a França. E o Mediterrâneo, e as fronteiras. E as fronteiras sucessivamente fechadas. Aberto. Exatamente. Guerra aberta. Houve uma tentativa de repressão por parte da PIDE, da PVDE na altura, que era o nome, que era Polícia Internacional e Política. E polícia. Mas, de facto, se hoje se pergunta aos descendentes de pessoas que se salvaram através de Portugal ou até às pessoas que ainda estejam vivas, Portugal ficou, de facto, com uma imagem bastante positiva nesse período da Segunda Guerra Mundial. Apesar de haver alguns textos doutrinários que apelavam a alguma... Claro que havia. Havia pessoas que não queriam. Havia pessoas no seio do regime e do governo, especialmente no seio da PVDE, mas o próprio Salazar, que também foi, na altura, ministro dos Negócios Estrangeiros, foi qualquer coisa, uma avalanche que eles não desejaram. Mas que, por várias circunstâncias estruturais e da conjuntura, acabou por acontecer. E Portugal, de facto... E já tinham chegado os ecos do genocídio em massa que corria por essa Europa? Quando a grande vaga veio, que foi em junho de 40, justamente com os vistos do Aristides Sousa Mendes, porque a partir de 42 já pouca gente chega a Portugal, e, como sabe, o genocídio e o Holocausto, portanto, o extermínio dos judeus, não começa logo no início do regime de Hitler, começa a partir de... Hoje considera-se que é finais de 41, início de 42. 42, exatamente. Portanto, com a Batalha da Rússia, portanto, com a guerra contra a Rússia. E, portanto, e aí nessa altura ainda não se sabia... O futuro... E a política, como é que era a política alemã do nazismo nesse período, até 41, até meados de 41, era justamente expulsar. E era muito curioso, porque o regime alemão queria expulsar, espoliando, evidentemente, claro, ficando com a fortuna dessas pessoas que expulsavam e que não os queriam de volta, especialmente os judeus, e, ao mesmo tempo, Portugal teve que aceitar e queria fechar a porta e estava até contra a política, nessa altura, do próprio regime alemão. Agora, depois, a partir do extermínio, aí, isso é um facto, Portugal soube-o também, como também todos sabia, os países, mas também os países neutrais, acabaram relativamente cedo. Assobiavam para... Assobiaram, de uma certa forma, para o lado, mas, há que dizer, não apoiaram, isso de facto. E depois, há um célebre episódio, a partir de 43, quando a Alemanha diz que temos cá uns judeus portugueses, vocês querem-nos, que era assim que lidavam, ou nós internamos, deportamos-los. Aí, embora tivessem sido poucos, o governo português repatriou-os. Mas mais uma vez, com muita gente, sobretudo na PVDE, a dizer, atenção, que eles não são portugueses. Mais uma questão à volta disto é, e percebe-se que um dos judeus mais célebres, ou dois judeus mais célebres, um que passou por Portugal e outro que pura e simplesmente resolveu desistir da vida, inclusive, tem a ver já com a percepção deste genocídio que começou a campear, nomeadamente na Alemanha e em alguma da Europa de Leste. Está a falar de quem? De Stefan Zweig e de Walter Benjamin. Exatamente. São dois casos totalmente diferentes. O Stefan Zweig foge muito, muito cedo, porque percebe-se relativamente cedo do que é que aquilo ia dar. O caldo que existia. A repressão já existia, a perseguição já existia, não se imaginava ainda o que é que ia dar, mas ele foge e vai para Londres. E ele esteve em Portugal, não como refugiado ir para outro continente, foi de passagem de Londres para voltar outra vez a Londres. Na altura, para negociar uma possibilidade de Angola ser um ponto sítio de refúgio local dos judeus. Dos judeus em fuga já nessa altura. Portanto, ele passa por cá em 38. Já o Walter Benjamin é um terrível drama, porque ele está em Marselha para atravessar a fronteira para Espanha e para fugir através de Portugal, com outro grupo de intelectuais, apoiados por uma organização americana. E nessa noite, as autoridades espanholas fecham a fronteira e Walter Benjamin suicida-se. Exatamente. Aliás, ainda hoje não se sabe muito bem o que é que aconteceu, até há quem diga que ele teria sido morto, mas na historiografia atual pensa-se que ele se suicidou, como muita gente na altura. Aliás, Stefan Zweig acaba por se suicidar, mais tarde, no Brasil, quando está livre, entre aspas, mas estava a ser de tal maneira terrível. Doloroso, para que não foi impossível. Expoliaram as pessoas do seu país, da sua vida, de tudo. E Benjamin, de facto, acaba por suicidar e as pessoas, o grupo onde ele estava integrado, salvam-se todos através de Portugal. Um dos casos foi a Ana Arendt, que traz a obra dele. Exatamente. O futuro da história. A história do século XX português é fascinante. Há temas, disse-o no início da entrevista, que irão merecer a sua atenção. Herano Flunzer Pimentel, pode situar algum desses temas que vão irão merecer a sua atenção, como investigadora e historiadora? Eu acho que a história, já há muito, muito trabalho feito sobre os meus colegas e meu. Há uma grande apetência das novas gerações pelo século XX português. Portanto, eu acho que está para durar. Há muita coisa, temos também acesso às fontes, que é muito importante, uhum. não é? Temos fontes boas, os nossos arquivos preciosas. São preciosos, teve a ver com o 25 de Abril e a forma como foi preservado. Eu própria, eu agora ia um bocadinho mais longe, portanto já vou deixar um bocado o Estado Novo e já me começa a interessar um pouco o pós-25 de Abril. Eu neste momento ainda estou com a questão da PIDE, portanto estou a fazer um trabalho, estou a tentar... que é já o como é que a democracia, no seu início, na transição para a democracia mais propriamente dita, se lidou com o aparelho repressivo do regime. Do regime anterior. Julgou-se, não se julgou, e de que forma isso hoje tem importância para a memória desse período em Portugal? Para alguma reminiscência que ainda se mantém, e não haver a necessidade de uma violência contra esses aparelhos repressores do Estado, eventualmente... Foi uma forma diferente, não houve uma justiça política, embora tenha havido uma validade de fazer uma justiça política contra esses, porque eles foram sujeitos a processos, foram presos, mas praticamente tudo deu em nada. Não, eu não me interessa nada fazer processo. O historiador tem que ter muito cuidado, porque o historiador não é sequer um juiz nem um advogado, é um historiador, mas interessa-me esse processo porque ele está bastante, não só na moda, mas está a ser muito debatido a nível mundial. Devido até, quem tem agora um trabalho de ponta a esse nível são as ditaduras mais recentes na transição para a democracia, que é o caso da Argentina, o caso do Chile, Pinochet. Ainda se está a estudar o que é que aconteceu aos regimes que acabaram em 1945, e acho que está a ser muito importante o que está a acontecer em Espanha. E eu acho que nós podemos enquadrar os nessa... Os espanhóis, neste momento, estão a trabalhar sobre uma memória... E de uma memória... forma, eles estão, inclusive... Corajosa. Aliás, na Argentina, como em Espanha, estão à procura dos cadáveres dos mortos pelas nas balas comuns. Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar, canta primavera, pá. Cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. Cheirinho de alecrim. Judeus em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, em fuga de Hitler e do Holocausto, de Irene Flunzer Pimentel, uma edição Esfera dos Livros. Em junho de 1938, 11 dias após a entrada dos alemães na Áustria, foi convocada por Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América, a Conferência de Evian, para a qual Portugal não foi, aliás, convidado, com o objetivo de resolver o problema da inundação dos países europeus por imigrantes alemães. Na sequência dessa cimeira, começaram a ser introduzidas nas legislações de muitos países limitações à entrada e estadia de judeus alemães, austríacos, italianos e polacos. Foi o caso da Suécia, que instituiu, a 12 de setembro de 1938, uma norma para impedir a entrada e expulsar os estrangeiros sem vistos que não pudessem regressar aos seus países por motivos políticos ou em virtude das leis de raça. Como muito bem viu o ministro português em Estocolmo, essa disposição legal visava sobretudo os alemães e italianos, especialmente de raça judaica. Inspirando-se nessa lei, o governo português também introduziu novas medidas restritivas de fronteira. Diga-se que teve, porém, de resolver previamente um problema legal: a existência desde 1926 de um acordo de dispensa de vistos com vários países, entre os quais a Alemanha, a Áustria e a Itália, que permitia aos respectivos nacionais o acesso livre a Portugal. Para eliminar essa questão sem revogar esse acordo, o que só aconteceu quando a guerra começou, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português enviou, a 28 de outubro de 1938, a vários consulados e legações na Europa, a circular número 10, segundo a qual, para entrarem em Portugal, os imigrantes judeus passavam a necessitar de vistos de turismo com a validade de 30 dias. Essa ordem abrangia, assim, pela primeira vez, um vasto grupo específico de candidatos à entrada no país, que se tornara visível nesse mesmo ano de 1938, a partir do momento em que a Alemanha começou a carimbar os passaportes dos judeus com a letra J, acrescentando ainda aos nomes dos homens e das mulheres, respectivamente os de Israel e de Sara. Diga-se, aliás, que foi o chefe da Justiça Federal e do Departamento de Polícia da Suíça, Heinrich Rotmund, também conhecido por ter proferido a frase "o salva-vidas está cheio" relativamente à Confederação Helvética, a sugerir nesse ano ao Terceiro Reich a aposição do J nos passaportes dos judeus alemães. A ideia era distinguir os imigrantes impedidos de regressar à Alemanha e Áustria dos turistas alemães que frequentavam as pistas de esqui suíças e passavam férias nesse país. No mês seguinte, o ministro dos Negócios Estrangeiros enviou à legação na Haia um telegrama onde apenas autorizava o visto nos passaportes de refugiados católicos, desde que tivessem o visto brasileiro e o bilhete de passagem. É provável que se tenha tratado de um caso idêntico ao anterior, incluído na política do Vaticano de proteção aos judeus convertidos, ou então de um grupo específico de católicos. O certo é que o telegrama especificava a religião dos refugiados, o que também pode indicar que Salazar estava a dar ordens no sentido de não serem visados os passaportes de judeus. Esta hipótese parece ser a mais provável, porque a 23 de abril, a mesma legação recebeu novamente de Salazar um telegrama confidencial, segundo o qual os cônsules na Holanda deviam averiguar escrupulosamente se os candidatos a vistos eram judeus. Esclareceu o ditador que os passaportes destes não podiam ser visados sem autorização do Ministério, porque, face à crescente afluência de judeus a Portugal, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado considerava inconveniente ser-lhes permitida a entrada no país, independentemente da nacionalidade dos interessados. Na véspera, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado tinha, de facto, enviado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros um ofício a informar que os pedidos de judeus holandeses para virem para Portugal estavam a tomar um grande volume. Por isso pedia que, a bem do serviço público, os cônsules na Holanda averiguassem bem se os indivíduos que desejavam vir eram ou não judeus, a fim de evitar a entrada em Portugal de indivíduos dessa qualidade. Em junho, a Polícia de Vigilância e de Defesa do Estado proibiu ao Consulado de Amsterdão visar os passaportes de todos os judeus alemães, mesmo que possuíssem vistos de destino. Thank you. Seguidamente apresentamos leituras da obra Mocidade Portuguesa Feminina, de Irene Flundser Pimentel. A edição é da Esfera dos Livros. Um lugar para cada um e cada um no seu lugar era uma das normas preferidas de Carneiro Pacheco. Esta frase indica elitismo, uma vontade de manter compartimentações sociais estanques, sem mobilidade profissional, social e política, e revela uma noção determinista segundo a qual cada um nasceria com a missão para desempenhar determinada função. A frase também se aplicava evidentemente à mulher, à qual o Estado Novo atribuiu um lugar e um papel específicos, diferentes consoante a classe a que pertencia no seio da família e da sociedade. A estrita separação de esferas consoante o sexo também se aplicou às organizações de juventude portuguesas, o que levou a que a Mocidade Portuguesa Feminina tivesse uma relativa autonomia e que a direção carismática de Maria Guardiola se tornasse fundamental na imposição de uma linha de atuação e de um pensamento político-ideológico, bem como religioso, à organização. Pensamento que não destoou, porém, da doutrina da Igreja Católica nem do projeto político-ideológico do Estado Novo e a autonomia que acabou por remeter a organização para um espaço com pouca importância e pouca influência política. Facto que, por outro lado, também originou a inserção das jovens da Mocidade Portuguesa Feminina no mundo feminino tradicional e não no mundo da juventude. Segundo a Comissária Nacional, a mulher nascia para a missão confiada ao sexo e, nomeadamente, a de raça portuguesa estava vocacionada para a maternidade e para a vida do lar, razão pela qual se devia ministrar às jovens uma educação especificamente feminina. Ideologicamente, a elite dirigente da Mocidade Portuguesa Feminina defendeu o ideário nacionalista e a doutrina católica e, além de compartilhar os mesmos inimigos do Estado Novo, o liberalismo e o comunismo, erigiu como adversário específico o feminismo. Em junho de 1940, o número especial do Boletim da Mocidade Portuguesa, dedicado à comemoração do duplo centenário da Fundação e Restauração de Portugal, apresentou esse ano como o ponto culminante da regeneração dirigida pelo Estado Novo e por Salazar, à qual tinham conduzido outros pontos altos da história de Portugal, a formação da nação e a restauração de 1640. Através do mito cíclico da regeneração e da comparação com a natureza, identificação das épocas históricas com as estações do ano, o Boletim transmitia a ideia de uma evolução natural de Portugal, ao mesmo tempo que promovia o culto dos dois chefes, Carmona e Salazar. As nações, como a Terra, têm as suas estações. 1940 é a plena primavera de uma época nova. Portugal foi grande no passado porque teve grandes valores morais. São os homens que levantam as nações ou as deixam cair. A nossa pátria tem hoje, a dirigir os seus destinos, dois homens em que revivem todas as virtudes tradicionais portuguesas. A Mocidade Portuguesa Feminina, evocando estes 8 séculos, aponta às suas filiadas como exemplo vivo de bem servir a nação, Carmona e Salazar. O mesmo culto do chefe e o mesmo mito do Renascimento refletiam-se também nas cartas de muitas filiadas que atribuíam a ressurreição da nação a Salazar. Antropomorfizado, Portugal surgia como um velhinho de 800 anos, bafejado pela graça divina, para fazer cristandade, ou como um doente curado por um médico, neste caso Salazar, com a ajuda de enfermeiras, as filiadas da Mocidade Portuguesa Feminina. Transformada através desse efeito em indivíduo coletivo, a nação ficava assim com uma individualidade própria, criada em 3 grandes momentos. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Livros com Rumo, programa com emissão à quinta-feira a partir das 9 e com reposição ao domingo a partir das 8. Também pode escutar as nossas emissões a partir do site rumo.pt, onde pode também consultar o alinhamento deste e de outros programas. Nós ficamos por aqui com promessa de novo regresso na próxima semana. Boa noite.